Foi, foi, gravando, rodando, gravando. Cast. E aqui quem fala é Ramon Andrade. E há uma fera em cada homem e ela desperta quando ele pega uma espada na mão. Aqui é Yuri Stankov, família, dever e honra. Aqui é o Derek e eu não tenho frase. Mas muito bem, vamos começando agora o terceiro episódio do Locuto Podcast, onde vamos falar do terceiro episódio de Game of Thrones. O episódio que começou com o Robb Stark, o Rei do Norte, o Jovem Lobo, e o seu tio empurrando o barquinho onde estava Hoster Tully e enviando ele para sua pacífica morte, né, no rio, que é um costume dos Tully fazer isso daí. Esse é o funeral, tipo... Então o filho dele começa a tentar jogar uma flecha com fogo, né, pra botar fogo no barco, que é o que eles fazem quando o barco já tá no meio do rio. Só que ele claramente não é um bom arqueiro e não consegue acertar nenhuma das flechas. E aí o Peixe Negro briga com ele e pega o arco e acerta. Que o Peixe Negro é o irmão dele, o irmão do Sir Hoster Tully, né? E nessa cena, que é quando aparece, a única vez que aparece o castelo, né, de Corre Rio na série, por enquanto. Que aparece meio ao longe ali. E eu não sei se você vai achar também, o Doku, mas não ficou mais parecendo com o Castelo dos Frey, assim, pelo menos o que eu pensava no Castelo dos Frey, porque ele ficou com muita cara de ser uma ponte. Uma travessia, né? Eu achei meio estranho, assim, não gostei muito, não. É, cara, tipo, o Castelo de Riverrun, o rio passa dentro dele, ele não é uma travessia, mas o rio passa dentro dele. O Castelo dos Frey, ele é construído sobre uma ponte, né? Tipo, ou tem um castelo em cada lado da ponte. Tipo, Riverrun é construída, tipo, meio que dentro do rio, sabe? E daí o rio passa por dentro do castelo. E eu gostei também, finalmente eles mostraram Riverrun, que é o... Corre-rio. Vamos falar corre-rio? Correrio? Correrio? Correrio? Correrio? Como é que a gente pode falar isso, cara? Porra, não sei. É, fala inglês porque a gente não briga, porque no outro episódio foi assim. Tá, em Riverrun, o Peixe Negro, ele consegue, né, botar fogo. Isso daí é até meio que uma parada foda pro Edmund. Seria honrado, né, ele conseguir, ele mesmo, botar fogo no caixão do pai ali, né? E ele não consegue fazer isso. Exatamente. E ele, como ele não conseguiu, é engraçado, né, que em um quadro ali você consegue ver o Rob tentando segurar a risada, né? Então, e a Catelyn dando aquela olhada assim de repreensão, né? No livro ele deixa mais claro que, assim, que como não teve muita coisa que teve no livro, né, da Catelyn lá, deixa mais claro que esse cara, o Edmund, ele é meio que tipo, sei lá, eles não gostam muito dele pelas coisas que ele faz tudo meio errado sempre, assim. Tipo, não era pra ser ele, tá ligado? Porque o cara, o guri é muito despreparado, o guri não sabe fazer nada. Ele é muito leite com pera. E na próxima cena a gente vê até isso daí do Edmund, né? E a discussão que ele tem com o Robb Stark, correto? Que é, tipo, quando ele deveria ter feito um movimento pra trancar as tropas lá de Tywin Lannister, ele fez outra coisa completamente idiota, que eu até não lembro, foi pra proteger um moinho, alguma coisa assim. Não, ele conquistou o moinho... Mas ele tinha que ter fugido, que era pra montanha, né? O pessoal da montanha correr atrás dele e eles capturarem a montanha. Só que aí ele prefere, como ele tinha maior número, ele prefere invadir o moinho e pegar o moinho. E aí até o Robb fala pra ele, ele fala pro Robb assim, a gente tem o moinho. Ele falou, mas a gente preferia ter eu preferia ter a montanha. E você me deu um moinho, e o que eu faço com o moinho? E aí ele foi com aquela cara de cu. Aham, exatamente. Eu não sei vocês, mas nessa cena aí, eu acho que ele tá levando um pouco a sério aquela história de homem-lobo, né? Que ele fala toda hora com os dentes cerrados, né? Tipo, como se fosse querer morder o tio. Au, au. É, eu não... Eu não percebi isso, cara, mas eu gostei daquela hora ali que ele deu um berrinho pro cara, tá ligado? Tipo, bem brabinho, tá ligado? Eu achei massa, achei bem legal essa cena. É, mas isso meio que... É que na série eu acho que não aparece tanto, mas isso meio que aparece, meio que sobe a cabeça deles mesmo. Todos eles se chamam de lobo, do mesmo jeito que isso já aparece na série, deles chamarem os Targaryen de dragão. É. Então, nos livros é mais visível isso, que cada casa, eles encarnam muito o brasão que eles usam. E na cena a seguir, a gente tem uma das melhores cenas, né, cara, do episódio, na minha opinião. Que é o Tywin Lannister convocando o conselho, né? O conselho da mão ali. E a Cersei e o Tyrion Lannister chegam ali, né, pra se sentar. O Mindinho primeiro, ele dá aquela corridinha, né? Pra pegar o lugar mais próximo da mão. Aí a Cersei, né, senta do lado do pai. Mas a melhor foi a atitude do Tyrion de sentar, tipo, na outra ponta da mesa. Porque o pai tá meio na ponta da mesa porque ele é a mão, né? Uhum. E ele virar e sentar na outra ponta, que fica todo mundo olhando pra ele com uma cara de sério que você tá fazendo isso. Nessa cena aí é apresentada a pretensão do Mindinho de se casar com a Lisa Arryn, né? Que nos livros isso daí já tá bem mais frisado. No terceiro livro já é bem frisado essa paixão que... Esse caso que envolve os três, né? A Lisa, a Catelyn e o Mindinho. É, então, aí é a primeira vez clara que o próprio Mindinho fala isso, né? É, a E outras vezes ele já tinha falado, já teria falado que ele queria casar com ela. E me lembra alguma coisa vocês, na série eles já tinham mencionado que o Mindinho tinha virado o Senhor de Harrenhal? Já, no final da segunda temporada. Ou da primeira temporada, eu não lembro agora, mas foi um título que a coroa deu pra ele por... Eu acho que foi no final da primeira temporada, Senhor de Harrenhal. É que eu achava que eles não tinham falado isso na série ainda, aí eu fiquei meio confuso. É, eu não tô lembrando o momento que aconteceu isso, mas... Porque é nessa hora também que eles falam que o Mindinho vai sair, né, de Porto Real pra ir atrás do Ninho da Águia. E aí ele, o Tyrion fala, né, ah, não, quem que vai ficar, né, na... Quem que vai ficar não, né, que ele não pode sair porque ele é o Homem da Moeda lá. E aí o Tywin coloca o Tyrion no lugar, ele até acha estranho porque ele só sabe gastar dinheiro, ele não sabe ganhar. E aí até a Cersei dá uma zoada nele falando que ele vai aprender isso muito bem, vai ser uma nova lição que ele tem que aprender. É, e aí a gente já vê um arco pra fuga da Sansa, né? Aquela fuga que ele prometeu no episódio anterior, de que quando fosse sair pra tratar de outros assuntos, né? Sair de Porto Real, ele ia levar ela, né? Então vamos ver se ele vai conseguir fazer isso mesmo ou não. E depois dessa cena, a gente tem a cena do Jaime Lannister e a Brienne, que estão sendo levados pelo pessoal do Forte do Pavor. Que isso daí é uma coisa diferente, né, cara? No livro, ele não era raptado pelo pessoal do Forte do Pavor. Porque, pelo que eu me lembre, ele era capturado pelos saltimbancos lá, você lembra? É, ele primeiro é raptado pelos saltimbancos, e aí os saltimbancos negociam ele com o pessoal do Forte do Pavor, né? Que dominou... Harrenhal, né? Com aquela saída da Arya Stark lá, usando aquele caldeirão de sopa, acaba o pessoal do Rose acaba dominando Harrenhal e comprando ele, né? E depois a gente tem a cena da Arya Stark, né? A gente pula ali pra despedida do Torta Quente, né? Que aquela cena ali eu achei meio que só pra tirar ele da série mesmo e pronto, né? Pô, dá um finalzinho pra esse personagem aí que tava seguindo o Gendry e a Arya. É, mas um pouquinho antes disso, ela pergunta pro... Sou péssimo com o nome de personagens. Como que é o nome dele? Pro Taurus. É, pro Taurus. Se ela era uma prisioneira ou não. Ou se ela poderia ir embora e tal. Ele diz que ela não tava acorrentada, não tava amarrada nem nada. Mas a estrada seria muito perigosa para uma criança Stark, né? É, exatamente. E ela até dá aquela briguinha ali, aquela discussão com o Gendry, porque ele tava ajudando, né, o pessoal ali, que são os logo em seguida, né? Ela vê o cão. Sim. E pergunta pra ele, né, se ele lembra da última vez que ele esteve naquele lugar, né? Que foi ali que ele matou o menino lá, o filho do açougueiro. E ele não lembrava, né? Ele simplesmente ignorou e continuou seguindo o caminho dele. É, mesmo porque a quantidade de gente que ele já deve ter matado, ele realmente nem deve ter lembrado. Uhum. Deixa ela puta. Ah, e o Torta Quente faz um pão pra ela, em forma de cachorro, muito feio, por sinal. Mas que estava muito gostoso, né, depois. Quê? Mas que estava muito gostoso, né? É. Porque ela dá o berrinho. Pelo menos ela diz que sim, né? É. Ela pode ter cuspido logo em seguida, né? Mas... Então a gente volta pro castelo magnífico de Riverham, né? Que, caraca, meu, essa cena aí da Catelyn conversando com o peixe negro mostra, assim, tipo, mostra um tipo de castelo que a gente não tinha visto ainda, Tirando o de Porto Real, que é a sede dos reinos, né? Esse castelo aí, cara, com a mobília dele, é tudo muito, muito bonito, né, cara? Muito ajeitadinho, digamos assim. É nessa cena que ela tem uma conversa, né? Sobre a época que ela ficava esperando o pai dela voltar de combate, né? Essa cena aí eles botaram mais mesmo pra contar tudo aquilo que passou no segundo livro, né? Aquela dela cuidando dele, né? Do roster. Ah, o Peixe Negro também acho que é um dos poucos personagens que, pelo que eu imaginava, no livro ficou muito parecido. Eu gosto da armadura dele ali, da roupa dele, tipo, imitando escama de peixe, acho que fica legal. É só impressão minha ou a Catelyn tá crescendo bastante assim na série, ela tá aparecendo cada vez mais? É, ela é um personagem super importante, né, pra série. Então, tô começando até a ficar preocupado com o destino dela, né, que começa a ganhar muito destaque... Eu prefiro ficar quieto e não te dar um spoiler. Eu prefiro ficar quieto também. Então é melhor vocês nem suspirar, nem nada. Porque qualquer coisa é um spoiler. Qualquer reação. E logo depois, aí no mesmo núcleo, né, em Riverham ainda, a gente tem a cena ali da Jane Westerling cuidando do Martin Lannister, né? E eu não me lembro o nome do outro Lannister. É, e tipo, essa cena é bem legal por causa que ela fortalece ali aquela história de que o Rob ele se transforma num lobo, né, cara, quando tá lutando. É. Eu não sei vocês, agora eu queria perguntar, eu queria saber aí. Eu não me lembro certinho na série, que a lembrança que eu tenho é do livro. Que o Rob, ele é... O cara não perdeu uma batalha em campo. Ele não perdeu uma batalha, mas... De certa forma, tá perdendo a guerra, né? Eu não me lembro se na série eles comentam isso, porque até as cenas anteriores do Rob meio que deixa... mostra que ele tem perdido, assim, algumas batalhas. Não que tem perdido, mas que não tá ganhando tanta batalha, assim, né? É, se eu não me engano, tem falado bastante que ele perdeu muitos homens, né? Sim. O exército dele tá bem fraco comparado com antes. Mas que ele perdeu alguma batalha, eu não lembro de nada. Ah, tá. É, só isso que eu queria me lembrar aí da série, porque, tipo, no livro ele não perdeu nenhuma batalha. Nenhuma. Terror do campo de batalha mesmo. E tanto que o pessoal fala aí dele, o lobo dele, né? Até muitas pessoas ficam com medo de deixar o lobo dele perto, porque tu pode ver ali que o Rob tava na sala, na cena do começo do episódio, ele tava lá na sala e cadê o Vento Cinzento? Tá ligado? Mesmo sendo o Peixe Negro e o Edmund, que são familiares dele, digamos assim, as pessoas meio que preferem não ficar perto do lobo dele, porque estão vendo o lobo dele no campo de batalha e tal, e todo mundo tá falando daquela... Porque o lobo dele no campo de batalha é um monstro, assim, tipo, mata muita gente, se alimenta da própria carne, das pessoas que ele mata, tá ligado? No final da batalha. Uhum. É, ele, o lobo dele, assim, o que dá a entender é que o lobo dele é o mais feroz mesmo, assim, pelas descrições do livro, que ele realmente é muito... Todos os lobos, ele que tá mais em batalha aí, né, tipo, o da Arias só lutou umas duas vezes, né, uma protegendo ela contra o Joffrey... É, Era isso que eu ia falar. No livro, eles têm, contam histórias em vários lugares que os vários personagens vão passando. Às vezes mencionam histórias de um lobo gigante ali na área onde ele foi solto. De um lobo gigante que ele tomou conta de uma matilha e eles estão atacando as pessoas. E a Arya sempre sonha com a nova matilha dela de noite, né? É. E tipo, e daí tu faz paralelo. Pô, ela é um Arg que nem o Bran e tá vendo o lobo dela, que nem todos os Stark, sabe? Todos os Stark têm essa ligação com o seu lobo. Bem como o Yuri que tava falando, principalmente ali naquela região que o Taurus tá, o Taurus de Myrtle, o Beric Dondarrion vive. Eles falam que tem uma matilha que é dominada por um lobo gigante e eles matam geral, assim, ó, não deixa passar ninguém. Eles falam até que os lobos perderam medo, né, dos homens. É. Meio que por causa bem, do lobo maior que tá no comando ali da matilha. Uhum. Eles deixaram bem de lado isso aí na série, né? Uhum. Porque agora, pensando nisso, eu não tava lembrando mais do lobo dela. É. Nem me preocupava. Não... No segundo livro ele não aparece. Se eu não me engano, ele nem chega a aparecer. Ele começa a ser mencionado de novo no terceiro livro. Então, mas também mas... assim, não tem um lugar que alguém cruza com ele necessariamente. Ele só é mencionado, mas ele é bastante mencionado. É, mas mesmo contando isso aí, eu imagino que o do Robb é o qual que tá mais em batalha, né? Ah, a todo momento, né? É. Com a guerra rolando e tudo mais. Ataques surpresas durante a noite, que nem aconteceu na segunda temporada. O outro lá cuida do... O Verão, né? O Verão. Eu acho que o Verão é o que menos fez coisa, né? Aham. É, ele é o mais de boa. No livro, o que eu vejo como mais, assim, tipo, bravo, esquentadinho, é o Cão Felpudo, cara. Sabia? Peraí, qual que é esse? É o do Rickon. O que tá com o Bran lá. É que na série ele tem muito pouco de ah, não, destaque. Ah, não. Né? É, seria o Felpudo que eu tava falando. Não era o Summer, não. O Summer é o do Bran. É o do Bran. O do Bran, tipo, tá com aquele assassino, né? Uhum. E o que mais? Ele fez alguma coisa ou não? Eu acho só isso, né? É que o Cão Felpudo no livro, ele rosna pra todo mundo que chega perto. Chega perto do Rickon, assim. Ele é bem... Ele é muito... Ele protege demais. Porque o Rickon, nos livros e até na série, ele é um personagem que tem quantos anos? 5 anos, eu acho. 4 anos. É. Alguma coisa assim ele tem. O Piá ali tem 4 anos. Então... Tu vê assim, ó, que a ferocidade do Cão Felpudo é gigante, cara. Ele, tipo, detona qualquer um que chega perto assim, ele já rosa e ninguém chega perto do guri, tá ligado? Ele tomou conta da cria. Aham, tipo, é bem pra tomar conta mesmo, assim. Tu vê esse paralelo aí. Mesmo que o Rickon não esteja com a mãe, os deuses enviaram algo pra ele pra proteger ele, né? Que é o Cão Felpudo. Por exemplo, a Sansa não tá com a mãe e não tá com... não tem mais a Lady. E, pô, tu vê ela na segunda temporada, ela só se fode, cara. Tipo, não tem ninguém pra proteger ela, ela tá sozinha. Então, é tipo, bem um paralelo, assim, que eles fazem, eu acho bem legal. Depois a gente tem a cena do Mance Rider, né? E o Tormund, o Oriel, a Ygritte e o Jon Snow vendo aquelas cabeças de cavalo, né? Tudo numa espiral, não sei o que é aquilo ali. É, ele forma um desenho, né? E é primeiro as cabeças, depois mais a parte das barrigas e termina com as pernas, né? É, e ele até comenta, né? Sempre artistas, né? É. Algo assim. Eu achei bem legal a cena. Eu não tinha imaginado algo assim. Eu fico imaginando aqueles zumbis montando isso aí, né? Mas... Sabe um negócio? Um negócio que me incomoda bastante nessa cena? Porque, como no livro ele tava com o fantasma aí, e na série o fantasma tá lá com o Sam, nessa hora era a hora que ele se separava do fantasma. Né? No terceiro livro ele se separa do fantasma e o fantasma não para de aparecer. E o que eu tô achando é que quando ele subir a muralha, que agora eles estão indo pra subir a muralha, ele vai acabar encontrando o fantasma de novo. A próxima cena é o Lorde, o senhor comandante, né? O senhor Mormont, chegando na fortaleza do Craster, né? E, tipo, já naquela entrada ali, a gente dá aquela troca de olhares, o pessoal pegando na espada, tipo, não vai deixar a gente entrar... tá ligado? E o cara deixa eles entrar pra partilhar da comida de porco, né? Porque o cara não dá comida de verdade, dá uma comida nojenta ali pra eles comer. É, tanto que no livro eles começam a falar de tentar invadir, né, ó, a dispensa do Craster, porque tava todo mundo passando fome. Pô, matar o Craster e pegar o que ele tem lá. Pegar a comida dele. É porque o Craster, ele já ajudou muito a patrulha em outros tempos. Então eles meio que têm um negócio, tipo, eles não vão atrás do Craster, apesar dele ser um pagão, e geralmente eles matam todo mundo das... Um pagão não, apesar dele ser um selvagem, eles matam todo mundo que é selvagem. Então eles têm meio que um negócio, tipo, a gente deixa você viver e você ajuda a gente quando a gente precisa. É, e tem um segredinho aí que o Jon Snow começou a descobrir na temporada passada, né? É, então, mas o Mormont manda ele não se meter nisso porque é da religião do cara lá. Então, mas ele, aí ele sai, né, o Craster zoa ele, falando pra eles matarem ele e usarem ele de comida. E ele sai e ele vê a Goiva, né, tendo o filho, que é o menino. Ah, é Goiva o nome dela, eu queria me lembrar do nome dela e não conseguia lembrar. Mas só uma coisa que eu não tava lembrando também, ele comeu ela ou não? Não. É que na primeira temporada rola meio que uma fera, assim, e ela pede pra ele levar ela, porque ela tá grávida e tal, e se for um menino, meu Deus do céu, que é quando o Jon descobre que meninos ele dá pros outros. E aí mostra bem a cena dele, tipo, escutando ela gritar, ele vai olhar e nasce um menino. E daí depois a gente tem a cena do Theon, né? O Theon sendo solto, libertado, meu, por quem? Eu não sei quem é essa pessoa, na real. É pelo cara invisível do Mystic. Como vocês falaram que ele é famoso até no outro podcast, eu já comecei a pensar que, pô, ele deve ser o bastardo do Rose Bottom, né? Mas... Não sei. Não faço ideia, meu, porque isso daí acontece muito diferente no livro e até eu tô falando assim porque não é spoiler, né? Indica que seria quando ele mata um dos caras com a flecha, né? O cara olha pra ele e chama ele de bastardo, né? Aí, é. Ou foi um xingamento aleatório ou tá indicando alguma coisa, né? Justamente. E porque se for o bastardo, faz muito sentido isso que ele fez. Que o cara, ele gosta desses... O Yuri, que lê o livro, já sabe que o bastardo do Bolton, ele é meio retardado mental e ele curte... soltar e raptar o cara, tá ligado? Várias vezes. Ele tem problema, ele todo mundo conhece ele como meio insano. Tipo, ele é o louco geral da Casa Bolton. E é um bastardo, né? Então ali ele só estaria brincando com... É, não sei, cara. Ele estaria só brincando, realmente, mas... Não sei se ele é o Ramsay mesmo, não sei... Temos que esperar aí para ver os próximos episódios e ver se realmente ele é o Ramsay. Eu acredito que seja, mas... Então a gente parte para a cena da sacerdotisa vermelha, né? Então, mas nessa cena a gente tem aí esse diálogo aí dos dois, que é uma coisa que não fica explícita no livro, né? Assim, eu antes até mesmo de ver a série, eu não sabia. Não tinha esse entendimento de que realmente o Stannis, ele era, tinha essa paixão aí pela mulher, mesmo pela sacerdotisa, né? Por isso que ele não levava a mulher dele sempre com ele e tudo eu mais. Acho que a questão a paixão dele... veio depois, né? Não, então, era o que eu ia falar, acho que a questão dele é mais, ele tá mais apaixonado por ela do que, tipo, acredita no poder dela. Porque mesmo eles sempre falam que ela tem um poder sobre ele, então ela deu um chá de buceta nele e tá usando ele. Exato. Daí que vem a paixão. Então, mas eu gostei dessa cena aí, porque ela chegou e falou pra ele que... Pra vencer, eles precisam de sacrifícios, né? Sim. E ela vai buscar esse sacrifício. Uma coisa que o Yuri vai se lembrar aí do segundo livro, eles pegam o bastardo do Robert lá em Ponta da Tempestade. Ponta da Tempestade. Né? No segundo livro. Quando matam o castelão de lá. É, o Eric Storm. É, Edric Storm. Edric, né? Edric Storm. E aí ela tá saindo de barco, né? Ela vai fazer uma viagem, alguma coisa assim, e fala que vai buscar outro que tenha o sangue dele, né? Tem outras pessoas que têm o sangue dele. E eu gostei dessa cena, cara, porque ainda não apareceu também a filha dele e esse Edric Storm na terceira temporada eram pra estar em Pedra do Dragão, né, cara? E dois não apareceram ainda. Então, mas é que saiu um com os comentários que eles, com esse negócio deles diminuir a quantidade de personagem, parece que eles vão tirar o Edric Storm, ele não vai aparecer. E quem vai ficar no lugar dele é o Gendry. Então eu não sei como que eles vão fazer isso daí. É, a filha dele aparece nessa temporada. Não, a filha dele aparece, mas a filha dele não é esse, que ela vai buscar alguém de fora, né? Um sacrifício de fora. Que é alguém que tem o sangue do Robert, tipo, direto. Não do Stannis direto. Apesar deles serem irmãos. É, então a filha dele é o único... não botaria no fogo, né? É. Porque na série mostra vários bastardos do Robert. Se eu não me engano, eram 14 bastardos, né? Só tanto que quando ele morre, assim, a primeira coisa que a coisa manda fazer, a Cersei manda fazer, é matar esses bastardos. Então mata um monte de criança. Sim, mata até o bebê, mostrou na série também, a morte dele. E aí o único que a gente tá tendo contato na série é o Gendry, né? E parece que eles vão colocar o Gendry aí. Então eu não sei como que ela vai raptar o Gendry, que tá lá em Correrio, e levar pra aí. Que é longe pra diabo. É longe pra cacete. Que tipo, caraca, nos livros, pelo menos, tu tem... É muito longa a viagem de alguns personagens, né, cara? É tipo... A própria Arya Stark, os capítulos dela, cara, ela vai, e daí de repente ela volta, e daí ela vai de novo, e quando tu vai ver nos mapas, ela tava numa regiãozinha pequenininha só, por enquanto. Mesmo nem o quase Jamie, mexeu. O Jamie e a Brianna, assim, eles têm vários capítulos que eles só estão andando, e se você olha no mapa, eles andaram tipo nada. Aham. É gigante, o Westeros é gigante e perde um pouco desse tamanho todo com a série, com essa velocidade que eles têm que fazer. É, com essa velocidade monstra, né, cara, que tá muito rápido tudo. Tá acontecendo tudo muito rápido. Depois a gente tem a cena da Daenerys, que ela tenta dar de beber ali pro escravo, que tá sentenciado à morte, e tem toda aquela conversinha ali do Barristan com o Ser Jorah. Eles falam sobre as guerras, né? De quantas guerras que o Barristan participou e quanta morte de inocentes ele viu. Tipo, quantas mulheres estupradas teve. É bem legal, cara. Bem legal mesmo. É, que ela vive nessa fantasia, né? Que ela só vai matar quem merece, que as pessoas que não... os inocentes serão poupados. Coisa que não vai acontecer durante a guerra, né? Uma coisa que eles deixam claro no livro também é que, assim, ela não querer usar os escravos, porque eles são escravos e tal, só vai fazer com que outras pessoas usem. Então eles vão ser usados de qualquer jeito. Então que seria melhor ela usar para uma causa nobre do que eles serem usados para qualquer causa e às vezes acabarem sendo usados até contra ela, né? É, eu acho que isso dessa cena dá pra... Eu consegui captar isso dessa cena bastante, assim. Uhum. Com o Ser Jorah. E depois a gente já tem ali ela conversando com o vendedor, né, dos Imaculados, que eu não me lembro o nome dele agora também. Ah, também não lembro, não. E ela oferece comprar todos, né, até aqueles que estão em treinamento ainda, e acaba oferecendo um dragão. Como pagamento. Ele queria os três ainda, né? E aí ela oferece e eles acabam decidindo que ele vai ficar com o maior dragão de todos. E ele respondendo sempre daquela forma, né? Educada, né? Que gosta da bunda dela. Isso ela não teria como pagar. É verdade. E a Missandei nessa cena, ela acaba entrando a serviço da Daenerys, né? No primeiro episódio, alguém tinha falado que achava que ela não ia ter muito destaque, e aí ela já começa a ter algum destaque, né? Mas então, o que vocês acham dessa história do dragão pelo exército? Dela se livrar de um filho dela? Quando eu li isso no livro, eu fiquei muito puto. Eu fiquei putaço também, cara. Eu falei, mano, ela é muito burra. Tanto que, assim, eu teria a mesma reação que os dois ali tiveram. Né? Uhum. Você tá fazendo. Então, eu imagino que vai acontecer alguma coisa, porque ela ia entregar o filho dela dessa forma, né? Então... É um filho dela, é bem assim mesmo. Quando eu li, eu já comecei a imaginar as coisas que ela, tipo, poderia fazer, que saída que ela poderia ter disso, né? Não vou falar mais, senão vou spoiler. Eu até imaginei que ali na hora ela ia dar o dragão naquele momento, né? E jogar pra cima, saca? Tipo, tá aqui! Aí o bicho tacando fogo em todo mundo. Coisa do tipo. Nossa. Mas começa a mostrar também que ela tá muito inteligente, né? Que ela tá começando a fazer plano, tá começando a ficar ardilosa. E uma coisa interessante também é vocês verem a posição que o Sir Jorah sempre fica de fundo. Vocês estão com o vídeo aberto aí? Abre, cara. Abre nessa cena aí. Que o Sir Jorah sempre fica meio de ladinho, assim, segurando na espada, tipo, numa pose toda garota de programa, sabe? É bizarro. Ah, agora eu vi aqui a cena aqui. Agora passou. Dele com a mãozinha na espada, de lado, com... De lado, é. A perna o Arya está todo normal ali e ele de lado, assim, jogado de lado, todo... Mas então, eles questionam a decisão dela, né, de dar o próprio filho, o dragão, né, em troca do exército, né? Porque eles sabem que, tipo, um dragão adulto vale mais que todo aquele exército, né? E daí, ela, depois ali saindo da sala, né, da reunião que ela tava fazendo ali, ela já dá um esculacho nos dois, porque não quer ser, ela é a rainha, ela não quer ser contrariada na frente dos outros, né? Que até porque isso daí mostra a fraqueza dela pros próprios... Ela dá um ultimato ali, né? Na próxima vez, vocês vão dar o conselho para outra pessoa, né? E depois ela tem aquele diálogo com a Missandei que fala que a partir do momento que ela comprar, eles vão obedecer a ela, né? E se ela chegar e mandar eles se matarem, eles vão se matar e tal. Porque os Imaculados são bem assim, né? Ela pergunta, se for mandar eles brigarem entre si, eles vão brigar? Eles falam que sim. Qual é a próxima cena? A cena do que eles estão pegando os registros com o Mindinho, do Podrick. Que o Podrick fica olhando, que ele fica olhando pra teta da Ruiva, que pelo amor de Deus, até eu parei de prestar atenção no resto da série. É, Ruiva que eu elogiei agora há pouco, e o Sr. Doku disse que eu sou louco por achar aquilo lá interessante, né? Isso, é sério mesmo? Não, eu não foi bem assim, Derek. O que que eu falei? Uhum. Não, eu falei que eu não trocaria, que tu falou, que trocaria aquelas três lá por essa ruiva. Eu não trocaria aquelas três pela ruiva, mano. Eu trocaria. Perdeu, Doc. Sério? Perdeu, Doc. Ah, não, vamos tomar no cu, cara. Ah, fudei. Se bem que a mina do a mina que parece uma largatixa lá. Sim, torta toda lá. Caraca, meu, aquela lá, eu não trocaria por nada aquela lá, meu. Mas tipo, eu acho que ainda o melhor dessa cena é na hora que ele tá conversando lá, que ele deixa o dinheiro, né, para pagar as três minas. E aí depois, no final dessa cena que tá conversando ele, o Bron e o Podrick volta com o dinheiro e fala que elas fizeram tudo, mas elas não aceitaram o dinheiro. Que aí ele para tudo que ele tava fazendo, pega um vinho e fala, conte-nos com detalhes. Essa pra mim foi uma das melhores cenas do episódio. Com certeza. É bem engraçado, momento comédia, né, do episódio, cara. O anão tá muito momento comédia, meu, porque tava aí essa cena e aquela dele puxando a cadeira foram os momentos comédia do episódio. Sim, né? Essas pra mim foram as duas melhores cenas do episódio. Depois a gente vai pra aquela cena do Theon e a caçada. Que ele tá fugindo, né? Exatamente, que ele tá fugindo. E essa cena a gente já comentou lá no começo do episódio, né? Acho que pra falar sobre ela, a gente não tem mais tanto que falar. Só que surge aquela dúvida de que se realmente é o bastardo do Bolton, aquele ali, o Ramsay Snow, ou se não é, né? É, então, esse moleque ele já tem meio cara de louco, né? Esse ator. Lá no Misfits ele tem muita cara de louco e o personagem dele é bem louco, assim. É, só no final é meio... da série que ele fica mais sério e tal. Mas ele é extremamente psycho das ideias. Ah, então pronto. Decidido. É, e outra coisa, Yorick. Porque eu pensei que aqueles outros ali eram o Ramsay. Algum deles era o Ramsay Snow, sabe? Aquele que tava torturando. Aquele Mas principal, como morreu, né? Eu pensei também. É, aquele que. Como ele morreu, então pronto. Então esse daí não é o Ramsay Snow. Não, não é. Porque eles não iam matar o cara aí, sendo que tem um bocado de história pro cara. O que você ia falar, Derek? Não, que eu lembrei da outra série, que ele fazia um vigilante, né? E aí quando ele, tipo, ele tá. É o faxineiro e de repente ele começa a dar um de Robin Hood ali, né? Tipo, atirando flecha em todo mundo, né? É. Ah, é, pode crer, né? Ah, então você tá ele mesmo. Deve ser o bastardo. É, com certeza. E, nossa, aquela cena ali dele abaixando as calças do cara mesmo, né, cara? Meu Deus, isso é... É, foi quase currado ali. É, como é uma coisa que eu não vi no livro, né? Eu fiquei meio assim, falei, caralho, será que eles vão currar o cara? Aham, bizarro, né, cara? Mas, e depois, então, a gente passa pra próxima cena... Que a última cena é a cena que chocou todo mundo, né, cara? Nossa, vieram um monte de gente perguntar, tipo, pra mim, por que que eles fizeram isso na série? Tem isso no livro também? Falei, claro que tem no livro. Aham. E é a parada, uma das paradas mais fodas do plot do Regicida é isso daí, cara. É ele perder a mão da espada dele. Uhum. Caraca. Tipo, ele perdeu... No caso aí, ele perdeu tudo que ele era. Que tudo que ele era um homem com a espada, né? Um grande guerreiro. E agora ele perdeu tudo que ele era. E me tira uma dúvida. Não sei se você lembra, na série o tempo que acontece essas coisas é diferente também. Que quando ele fala da Brienne lá pro cara pra não estuprar ela, não é no mesmo dia que cortam a mão dele, é? Não, acho que não é, cara. E também não é. Também não é o mesmo cara que corta a mão dele, né? No livro não. É um Dothraki, né? Que corta a mão dele. É, um Dothraki, isso mesmo. O grupo lá dos Saltimbancos, né? Uhum. Saltimbancos, é isso o nome? É, daquela galera? Saltimbancos Sangrentos. É, Saltimbancos Sangrentos, esse mesmo. Um grupo mercenário que trabalhou pra todo mundo já em Westeros, né, cara? É, eles trabalham pros três lados. Mas o que, que vocês acharam aí dessa cena... A maneira como o episódio terminou, né, cara? É, eu sabia que um episódio dessa temporada ia terminar com ele perdendo a mão. Tinha certeza, porque é uma das grandes coisas dessa temporada, é ele perder a mão. Mas você que, tipo, não esperava isso, Derek, o que que você achou? É, e com aquele final, aquela musiquinha final lá do Irlandeses, né? Tipo, eu só soltei um what the fuck? Saca? Muito. Mas eu achei muito bom, assim, tipo... A cena ficou muito boa, bem construída, né? É, e a virada que vai dar isso aí no personagem dele, né? Que acabou tudo pra ele, né? Ele já foi humilhado por um ano, dormindo na própria merda. E agora cortam a mão dele, que, tipo, ele era um dos maiores aí... É, ele é tipo, o maior guerreiros guerreiro aí de Westeros, Westeros, né? Ele é o maior guerreiro, pelo que se fala, assim, né? De habilidade e tal. É, nesse momento, ele é o maior guerreiro. Porque Sir Barristan saiu, Robert, Eddard, toda essa galera morreram, né? Uhum. E o pessoal da Patrulha da Noite não conta. Tipo, o único não que... é tão grande guerreiro. O único que talvez é páreo pra ele nessa época é a Montanha, né? Porque ele é comunal. É, uma coisa que eu tava pensando antes, que ia rolar alguma coisa entre ele e a Brienne, né? Que de repente ele ia fazer a alegria dela e tal, né? Uhum. Mas agora que ele perdeu a mão, eu acho que ela que vai fazer um consolo aí pra ele, né? Que, rapaz, aí eu acho que vai ficar meio que abatido, né? É, então, foi o que eu sempre pensei. E assim, o legal, assim, só falando um pouquinho, que quando eu li o segundo livro, até o segundo livro eu odiava ele, né? O Jaime, eu achava uma merda de personagem. E a partir do momento agora que ele tá sem a mão, que ele fica um personagem super legal. Então eu tô ansioso. Ah, eu quero ver como que eles vão levar isso na série. Porque acho que todo mundo aqui sabe como que eu fiquei um tanto irritado quanto em relação a uma outra série, né? Qual série? Walking Dead. Ah, sim. Ah, sim, né? Com pode um certo falar, personagem, falar, né? Que teria o mesmo destino que o Jaime, né? Mas eles não tiveram culhões, né? Pra cortar a mão do cara. É que também HBO, ele tá colocando muito dinheiro. Então eu acho que deve ficar bem feito. É, a gente tá mudando de assunto, mas... Eu tenho que falar isso. Quem acompanha Walking Dead e não conhece os quadrinhos... Para tudo e vai ler, porque a série tá acabando com os personagens, sabe? Tipo, exatamente. Eu segui o conselho do Derek há um tempo atrás aí. Esse lance da mão aí faz toda a diferença nesse personagem. Eu acho que vocês concordam com isso. Uhum. É, eu uso. Há pouco tempo que eu comecei a ler, né? Não faz muito tempo. Mas eu tô lendo aí os quadrinhos e realmente é muita coisa diferente, meu. Principalmente as coisas mais diferentes, assim, é com o piazinho lá do Rick também, que eu notei. Sim. Não, mas, sim, sim. Mas muita coisa na série inteira, né? Acontece muito diferente do livro. É, não, sim, muito. Mas voltando a Westeros... É, então, e a cena, e aí acaba o episódio com ele perdendo a mão, né? Vamos ver o que, que vai acontecer na próxima temporada. Não, próxima temporada. No próximo episódio. Mas o que, que vocês acharam aí da música dos créditos finais? Nada, né, cara? Totalmente assim, pegadinha do malandro, tá ligado, meu? Ah, eu curti pra caralho. É, vale aí deixar o link da música, né? Tipo, no post. Aham. Uma nota e a cena preferida. Uma nota de 1 a 5 para o episódio. Yuri? Ah, eu dou um 4,5 esse. Eu também gostei muito. E... Ah, não tem uma cena. São três cenas que eu gostei muito. São as duas do Tyrion. Né? A dele com o pai, a dele com o Podrick. E a virada de cena ali do Jaime perdendo a mão, que eu achei que ficou muito... Foram as três cenas que foram muito bem feitas e tem que falar das três. Derek? É, minha cena favorita acho que foi a do Jaime mesmo. Eu não esperava nem de perto aquilo, né? Tipo, nem imaginava aquilo. E nota... 4. Não, 4,5, vai. Pela surpresa, 4,5. E você, Ramon? Eu acho que a minha cena preferida foi a do... Eu tive duas cenas, na verdade, que foi a do Tyrion arrastando a cadeira, que eu achei aquilo fenomenal, de ele ficar olhando nos olhos do pai, né, frente a frente. E a outra cena também que eu gostei muito foi a do Robin gritando com o Edmure Tully, lá na segunda cena até do episódio. Eu curti pra caramba. E a nota que eu dou pra esse episódio é 4,5 também. 4,5, um bom episódio. Muito bem, é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Você pode mandar um e-mail com críticas, dúvidas, sugestões, de um modo geral, para podcast@locotopia.com.br. E nos vemos no próximo episódio de... No próximo episódio... Caralho, velho. No próximo episódio do... Melhor começar do início, senão você vai ficar nessa. É. Faz aquele... Blá, blá, blá, blá. Blá, blá, blá, blá, blá. Meu Deus.